Fecheiro 43, página 424. Jamie pigarreou, olhando diretamente para o cunhado, e abordou o ponto principal da agenda. Trouxemos o rapaz. Ian respirou fundo. O seu rosto longo e singelo endureceu um pouco. Ah, sim? Senti que Jamie, a meu lado, ficou um pouco tenso, preparando-se para defender o sobrinho como pudesse. É um bom rapaz, Ian. É mesmo? Desta vez foi Jenny quem o disse, enrugando as suas finas sobrancelhas negras. Pelo modo como age em casa, ninguém o diria. Mas talvez contigo se comporte de outro modo, Jamie. Nas suas palavras havia uma forte nota de acusação. Agradeço-te que defendas o rapaz, Jamie, interveio Ian. Mas seria melhor falar com ele. Está lá em cima? Jamie respondeu sem se comprometer. No tanque, suponho. Queria lavar-se um pouco antes de vos ver. Tocou-me com a mão direita na coxa para me avisar. Ele não mencionara ter-se encontrado com Janet, e eu compreendi. Ela fora mandada embora com os seus irmãos, para que Jenny e Ian pudessem ocupar-se do assunto do meu regresso e do seu filho pródigo, com alguma privacidade. Mas Janet voltara sem que os pais soubessem, porque queria espreitar a afamada tia Claire. Ou então, porque queria prestar socorro ao irmão. Baixei as pálpebras, indicando que tinha entendido. Não havia razão para revelar que a rapariga se encontrava por ali, sobretudo porque o ambiente já era tenso. No corredor, sem tapete, ressoou o passo irregular da perna de pau de Ian, que se levantara para ir até ao tanque. Voltou carrancudo, precedido pelo filho. O filho pródigo estava tão apresentável como o permitia o uso de sabão, água e navalha de barbear. Sacudiu a maior parte do pó acumulado no seu casaco e abotoou muito bem a camisa, até ao colarinho. Pouco havia a fazer quanto ao cabelo chamuscado, mas a outra metade foi muito bem penteada. E apesar de as calças estarem rotas, vendo bem as coisas, estava razoavelmente apresentável para quem esperava ser fulminado a qualquer momento. Mãe, saudou, inclinando desajeitadamente a cabeça. Ian, respondeu ela com suavidade. O tom gentil fez com que o rapaz levantasse os olhos, claramente surpreendido. Ela olhou-o com um leve sorriso. Alegro-me por te ver em casa, são e salvo, meu querido. A expressão do rapaz desanuviou-se, como se lhe tivessem lido o indulto em frente a um pelotão de fuzilamento. Depois deu-me olhadela ao pai e pôs-se de novo rígido, engolindo arduamente em seco. Pigarreou Ian, com ar de escocês severo. Bem, quero ouvir as tuas explicações, jovenzinho. Bem, eu. O jovem Ian emudeceu. Depois fez nova tentativa. Bem, não há explicação, pai. Olha para mim. O filho levantou a cabeça de má vontade, evitando-lhe ainda assim o seu olhar. Sabes o que fizeste à tua mãe? Desaparecer assim, sem dizer uma palavra? Sem que tivéssemos notícias tuas durante 3 dias, até que o Joe Fraser nos trouxe a tua carta? Imaginas sequer o que foram para ela esses 3 dias, pensando que podias estar ferido ou morto? A expressão de Ian, ou as suas palavras, pareceram causar um forte efeito sobre o filho, que cravou o olhar no chão. Não pensei que o Joe demorasse tanto tempo a trazer a carta, murmurou. A carta, sim. Ian enrijecia cada vez mais. Fui para Edimburgo. Assim, friamente. Descarregou na mesa um golpe que fez saltar todos. Só isso. Nada de com a vossa permissão ou darei notícias, nem sequer querida mãe. O rapaz levantou bruscamente a cabeça com os olhos brilhantes de irritação. Isso não é verdade, dizia, não se preocupem comigo. E abraços, Ian. É verdade, não é mãe? Pela primeira vez, olhou para Jenny com uma expressão implorante. Ela estava imóvel como pedra, o rosto inexpressivo. Nesse momento, os seus olhos suavizaram-se. É verdade, Ian, reconheceu. Foi amável da tua parte, mas a verdade é que me preocupei. Sinto muito, mamã, disse o rapaz em voz tão baixa que mal se ouviu. Não era minha intenção. Terminou a frase com um leve encolher de ombros. Jenny estendeu a mão, mas o esposo olhou-a nos olhos e ela voltou a pousá-la no regaço. Ian, pai, falou lenta e claramente. A verdade é que esta não foi a primeira vez, certo, Ian? O rapaz, sem responder, esboçou um pequeno gesto que podia ser tomado como sentimento. Não podes dizer que não sabias o que estavas a fazer. Não podes dizer que nunca te explicámos os perigos, que não te tivéssemos proibido de ir além de Broch Morda. Também não ignoravas que nos preocuparíamos, certo? Sabias tudo isso e ainda assim foste. Estou a falar contigo, rapaz. Olha para mim. O rapaz levantou lentamente a cabeça. Agora estava carrancudo, mas resignado. Pelos vistos, já tinha passado por cenas semelhantes e sabia como terminavam. Nem sequer vou perguntar ao teu tio o que andaste a fazer. Só espero que em Edimburgo não te tenhas comportado do mesmo modo que aqui. Seja como for, desobedeceste-me e destroçaste o coração da tua mãe. Jenny moveu-se de novo como se quisesse falar, mas Ian calou-a com um gesto brusco. E o que te disse da última vez? O que te disse depois dos castigos? Responde-me, Ian. O rapaz engoliu com dificuldade. Disse que da próxima vez me esfolaria vivo. E terminou a frase com um gemido. Sim, supus que terias o discernimento de zelar para que não houvesse uma próxima vez. Mas equivoquei-me, não foi? Estou muito decepcionado contigo, Ian. E essa é a verdade. Indicou a porta com um menear da cabeça. Lá para fora. Espera-me junto ao portão. Os passos arrastados do culpado perderam-se no corredor, deixando um silêncio tenso na sala. Ian, disse Jamie suavemente, preferia que não o fizesses. O quê? Ian voltou-se para o cunhado com a testa enrugada pela ira. Que não o açoite? É isso que queres dizer? Jamie cerrou os dentes, mas manteve a voz serena. Não tenho nada com isso, Ian. É teu filho. Podes fazer o que quiseres. Mas não me permitirás explicar o que ele fez? E o que fez ele? Indagou Jenny, voltando subitamente à vida. Podia deixar que o seu esposo se ocupasse do jovem Ian, mas tratando-se do irmão, ninguém falaria por ela. Escapulir-se a meio da noite como um ladrão? Tratar com criminosos e arriscar a pele por um barril de conhaque? Ian fê-la calar com um gesto rápido. Tratar com criminosos como eu? Perguntou Jamie em tom ofendido. Sabes de onde vem o dinheiro para sustentar toda esta família, Jenny? Não é dos salmos que imprimo em Edimburgo. Achas que não o sei? Disparou ela. Alguma vez te perguntei o que fazias? Não, não perguntaste. Acho que preferes não saber. Mas sabes, não é verdade? E culpas-me a mim pelo que fazes? É culpa minha ter filhos que precisam de comer? Jenny não endurecia como Jamie. Quando perdia as estribeiras, ficava branca de fúria. E eu vi que ele se esforçava por dominar o temperamento. Culpar-te? Não, é evidente que não. Mas tens tu direito a culpar-me pelo Ian, quando eu sustento todos os que trabalham nestas terras? Jenny também fazia um esforço por se dominar. Não, admitiu. Fazes o que podes, Jamie. Sabes muito bem que não me referia a ti ao falar de criminosos, mas então referes-te aos homens que emprego? Pois eu faço o mesmo que eles, Jenny. Se eles são criminosos, o que sou eu? És o meu irmão, respondeu ela rapidamente. Ainda que às vezes não me convenha muito dizê-lo. Maldito sejas, Jamie Fraser. Sabes muito bem que não quero discutir contigo por causa daquilo que fazes. Se fores ladrão de estrada ou dono de prostíbulo, será porque não tens outro remédio. Mas não vou querer que o meu filho participe nisso. Perante a menção do prostíbulo, Jamie virou-se e dirigiu ao cunhado um breve olhar de acusação. O outro abanou a cabeça estupefacto pela ferocidade da esposa. Eu não lhe disse nada. Desculpou-se. Já sabes como ela é. Jamie tratou de se mostrar razoável. Compreendo. Mas sabes bem que não colocaria o teu filho em perigo, Jenny. Por Deus, quero-lhe como se fosse meu filho. É mesmo? Inquiriu ela com incredulidade. Por isso o incentivaste a fugir de casa e o guardaste contigo, sem nos fazer chegar uma só palavra para nos tranquilizar? Jamie teve a decência de se mostrar envergonhado. Sim, bem, sinto muito. A minha intenção era... Interrompeu-se com um gesto de impaciência. Bom, isso não importa mais. Não avisei, é certo, mas quanto a incentivá-lo a fugir? Não, não creio que o tenhas feito, interveio Ian. Pelo menos não diretamente. Mas esse rapaz adora-te, Jamie. Eu vejo como ele te escuta quando vens de visita. A tua maneira de viver parece-lhe uma grande aventura, muito diferente de espalhar estrume na horta da mãe. Sorriu brevemente contra a sua vontade. Jamie imitou-lhe o gesto, encolhendo os ombros. Bem, é natural que os rapazes dessa idade queiram um pouco de aventura. Nós também éramos assim. Não importa o que ele quer, interrompeu Jenny. O tipo de aventuras que pode correr contigo não lhe convém. Bom Deus sabe que a ti te protege algum feitiço, Jamie. Caso contrário, terias morrido umas 10 ou 12 vezes. Suponho que sim. Deus quis proteger-me por alguma razão. Jamie olhou para mim com um breve sorriso e procurou a minha mão. Não sei muito sobre a tua forma de vida, mas conheço-te e estou certa de que não é o mais conveniente para um rapaz novo. Jamie esfregou a barba crescida e fez outra tentativa. Bem, isso era o que eu queria dizer. O jovem Ian portou-se como um verdadeiro homem esta semana. Não me parece bem que o açoites como se fosse uma criança. Jenny ergueu as sobrancelhas. Então, agora é um homem. Por Deus, Jamie, é uma criança de 14 anos. Aos 14 anos eu era um homem, Jenny. Corrigiu ele suavemente. Isso é o que tu julgavas. Levantou-se bruscamente com os olhos úmidos. Eras um formoso moço, Jamie, quando partiste com Dougal na primeira incursão com o punhal na coxa. E também me recordo de como voltaste, imundo de lodo e com um arranhão na cara, enquanto Dougal se gabava diante do papá da coragem que tinhas tido para afastar 6 vacas sozinho e não preferir uma única queixa quando te feriram. Isso é ser um homem? Jamie encarou-a com um lampejo de humor. Bem, sim, isso e algo mais, talvez. O que mais? inquiriu ela ainda mais seca. Deitar-se com uma mulher? Matar um homem? Sempre achei que Jenny Fraser tinha um pouco de vidência, sobretudo no que se referia ao irmão, e pelos vistos esse dom estendia-se ao filho. Meneou lentamente a cabeça. Não, o pequeno Ian ainda não é um homem, mas tu sim, Jamie, e conheces muito bem a diferença. Ian observava a contenda entre os irmãos, tão fascinado quanto eu. Nesse momento, tossiu baixo. Há uns 15 minutos que o rapaz está à espera do castigo, observou. Seja ou não conveniente açoitá-lo, é um pouco cruel fazê-lo esperar, não? Tens mesmo de o fazer, Ian? Jamie fez um último esforço. Bem, respondeu o cunhado lentamente. Eu disse-lhe que ia receber uma surra. E ele sabe perfeitamente porque é que a merece. Não posso voltar atrás. Agora, quanto a eu o fazer, não, não creio. Abriu uma gaveta do aparador. Sacou de lá uma grossa correia de couro e depositou-a nas mãos de Jamie. Tu é que o vais fazer. Eu? Exclamou Jamie, horrorizado. Eu não posso açoitá-lo. Creio que podes, sim. Ian cruzou calmamente os braços. Passas a vida a dizer que o queres? Como um filho? Pois bem, Jamie, ser pai desse rapaz não é nada fácil. É bom que o descubras por ti mesmo. Jamie fitou-o por um longo instante. Depois voltou-se para a irmã. Ela ergueu uma sobrancelha sem desviar o olhar. Mereço-lo tanto quanto ele, Jamie. Vai. Jamie apertou os lábios e as suas narinas dilataram-se. Depois deu meia volta e saiu, sem dizer nada. Soaram passos rápidos pelo corredor e depois uma porta a bater com toda a força. Jenny lançou um rápido olhar ao esposo. Depois fitou-me. Finalmente aproximou-se da janela. Ian e eu, que éramos mais altos, pusemo-nos atrás dela. Lá fora a luz ia-se apagando rapidamente, mas ainda se distinguia a silhueta esguia do jovem Ian, recostado com tristeza ao portão de madeira, a uns 20 metros da casa. Tio Jamie... Os seus olhos recaíram sobre a correia. É o senhor quem me vai açoitar? Parece que sim, admitiu ele com franqueza. Mas antes, devo pedir-te perdão, Ian. A mim? O rapaz parecia um bocado desconcertado. Pelos vistos, não era habitual que os mais velhos lhe pedissem desculpa, muito menos antes de o açoitar. Não tenho de pedir desculpa, tio Jamie. Claro que tenho. Fiz mal em permitir que ficasses comigo em Edimburgo. E provavelmente também em contar-te histórias e dar-te a ideia de fugir. Levei-te a lugares onde não devias ter ido. E talvez te tenha colocado em perigo. Causei mais preocupações aos teus pais do que terias causado sozinho. Por isso te peço que me perdoes, Ian. Bem, sim, claro, tio. Obrigado, Ian. Ficaram em silêncio. Depois, o rapaz, suspirando, encolheu os ombros. Será melhor que o faça de uma vez? Suponho que sim. Jamie parecia tão ou mais relutante que o sobrinho. Ouvi o Ian, pai, junto de mim, resfolegar brevemente, fosse de indignação ou divertimento. Não o sabia dizer. O jovem Ian, resignado, voltou-se de frente para o portão sem hesitar. Jamie imitou-o com mais lentidão. E como é que o teu pai... Geralmente são 10, tio. O rapaz tinha tirado o casaco e falava por cima do ombro. 12, se me comportei muito mal. E 15... se foi algo de terrível. E o que dizes? Comportaste-te simplesmente mal ou muito mal? O jovenzinho soltou um riso apático. Para o meu pai o obrigar a fazer isto, tio Jamie, deve ter sido algo terrível. Mas conforme-me com muito mal, será melhor que me dê 12. Ian Pai, ao meu lado, resfolegou novamente, desta vez decididamente divertido. O rapaz é honrado, murmurou. Bem, Jamie respirou fundo e lançou o braço para trás, mas o sobrinho interrompeu-o. Espere, tio, ainda não estou pronto. Não me faças isto, protestou Jamie. O meu pai diz que só as meninas são açoitadas com as saias postas, explicou. Os homens devem receber o castigo com o rabo descoberto. E nisso tem muitíssima razão, murmurou Jamie, obviamente ainda irritado pelo confronto com Jenny. Pronto? Feitos os necessários ajustes, o tio deu um passo atrás e alçou o braço. Ouviu-se um forte estalo e Jenny fez um gesto de dor e de solidariedade com o seu filho. Por fim, Jamie deixou cair o braço e limpou a testa. Estás bem, rapaz? O jovem Ian ergueu as costas com certa dificuldade e subiu as calças. Sim, tio, obrigado. A sua voz soava ligeiramente rouca, mas serena. Aceitou a mão que Jamie lhe oferecia. Mas o tio, em vez de o conduzir para casa, pôs-lhe a correia na mão. Agora é a tua vez, anunciou, apoiando-se no portão. O rapaz ficou tão impressionado quanto nós, em casa. O quê? Exclamou estupefacto. Agora é a tua vez, repetiu Jamie com firmeza. Eu castiguei-te, agora castiga-me tu. Não posso fazer isso, tio. Claro que podes. Jamie encolheu-se para olhar nos olhos. Não ouviste o que te disse quando te pedi perdão? Pois eu comportei-me tão mal quanto tu. E também devo pagar. Não me agradou açoitar-te. E também não te agradará fazê-lo. Mas temos ambos de cumprir. Entendido? Sim, tio, gaguejou o jovem. Então vamos. Jamie baixou as calças e voltou a inclinar-se sobre o portão. A silhueta delgada ergueu-se e a correia assobiou no ar. Ouvimos como Ian Filho contava minuciosamente e fazia descer os golpes. Depois do último, e perante um suspiro geral de alívio dentro de casa, Jamie meteu a camisa dentro das calças e saudou o sobrinho com uma formal inclinação de cabeça. Obrigado, Ian. Depois abandonou a formalidade para esfregar o rabo. Caramba! Braço pesado o teu. Como o seu, tio, disse Ian, imitando a sua ironia. E as duas figuras, já mal visíveis, esfregaram-se rindo. Depois, Jamie rodeou com um braço os ombros do sobrinho e virou para casa. Se não te importas, Ian, preferia não ter de voltar a passar por isto. Está bem? Disse em tom confidencial. De acordo, tio Jamie. Passado um momento, abriu-se a porta do corredor. Depois de trocarem olhares, Jenny e Ian saudaram em simultâneo o regresso dos filhos pródigos.